Estamos, pois, a fazer o último destaque desta semana, aliás, deste mês de agosto, e vamos terminar seguramente com chave de ouro. O multi-instrumentista e compositor que nos faz trazer aqui hoje à Boa Nova traz um álbum novo, chama-se Mundo. Enfim, é um arriscar de uma carreira a solo. Ele que já entrou em várias parcerias, nomeadamente é normalmente músico residente de Rui Veloso, mas já o ouvimos aqui na Boa Nova passar a cantar com Bossa e Si, agora ultimamente com os Flows 212, e, no entanto, nada melhor do que tentar saber dele porque é que entendeu que nesta altura era a altura de lançar um álbum a solo, o seu Mundo. Antes de mais, boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde a todos. Berg, então porquê que entendeu que agora era a altura, depois de várias, enfim, parcerias, aliás esteve também envolvido, e aqui há uns anos esteve connosco a falar dos Sons do Sol, dos SDS, com Exatamente. O seu 100% cool, se bem me recordo. Exatamente. Porquê que entendeu que agora era a altura de que o seu mundo passaria a ser a solo? Foi uma longa caminhada até aqui, e tinha algumas músicas já na gaveta, se ouso dizer, e pronto, fomos pôr esses temas em estúdio e se criar um álbum que começou a ter aceitação. Isto ainda é muito recente, ainda é um álbum que tem basicamente 2 meses cá fora e a promoção ainda não começou, só vai começar em setembro. Mas foi mais ou menos essa a primeira ideia, assim espontaneamente, criar um álbum e tentar ver qual era a aceitação das pessoas. Para quem ainda possa estar mais distraído, o Berg aparece muito, enfim, ao lado do Rui Veloso, normalmente à guitarra, sim. Não é? No entanto, sim. A verdade é que não é só pela guitarra que se fica, é verdade? É, exatamente, eu tenho essa faceta que gosto muito, eu toco guitarra havaiana, 12 cordas, 6 cordas, elétricas, teclados, toco muitos instrumentos de sopro e bateria. No Rui, neste caso, sou multi-instrumentista, toco várias coisas também. E acho, além de achar extremamente divertido, é muito interessante. depois de Sons do Sol, teve também um disco, aliás, o álbum homónimo, Berg, não é? Portanto, que tem nesta data, aqui há 2 anos, talvez? Sim, eu acho que sim. Uhum. Para este momento, este mundo, antes de mais dizer já que é um excelente álbum, está de parabéns, que expectativa tem numa altura em que os discos, enfim, vendem o que vendem? A única expectativa neste momento é poder fazer chegar a minha música a várias pessoas, ao máximo de pessoas possíveis, poder divulgá-la. Este álbum foi gravado em português, mas há já em preparação um álbum em inglês para o mercado estrangeiro. Mas é acima de tudo isso, é tentar transmitir algo às pessoas, como penso quase todos os músicos que querem fazer. Eu acho que em Portugal infelizmente não somos um país muito grande. Embora sejamos grandes, mas não somos um país grande, digo eu, no sentido em que não nos perdemos cá dentro, não é? Exatamente, não nos perdemos cá dentro, geograficamente já não é um país muito grande, mas isso até é bom, mas no outro sentido mais figurativo da coisa, há muitas entraves, daí eu gostar de agradecer à rádio esta oportunidade de poder falar sobre um álbum, promover um álbum e de vocês passarem um álbum, artistas portugueses. Vocês estão de parabéns, porque acho que as rádios grandes, entre aspas, deviam ter um bocado mais de cuidado com a arrogância e prepotência em passar novas coisas. É quase, esta é a mensagem que eu deixo em todas as entrevistas, que é completamente frustrante ao ponto de ser enervante se eles dizerem, eu peço desculpa este desabafo, mas acho que deviam dar mais valor às rádios mais locais, às rádios mais pequenas às vezes, porque são vocês que lutam e que realmente põem a nossa música a tocar. Eu daí não quero atribuir nomes nem culpar ninguém ou dizer que é esta ou aquela, nunca faria tal coisa, mas realmente há nas rádios grandes essa tal prepotência, preconceito e muitas entraves. É preciso quase pagar para passar na rádio quando deveria ser um dado adquirido, uma coisa que se possa fazer em toda a liberdade e pelo menos dar a todos os artistas uma chance, nem que fosse só uma, mas uma pelo menos, de poder mostrar o trabalho dele e a música dele. Enfim. Daí eu gostar de vos dar os parabéns do fundo do coração. Muito obrigado. Agradecemos essas suas palavras, enfim, mas não fazemos mais que a nossa obrigação. Aliás, é um gosto. E aproveito, já que faz aqui um desabafo, nós também fazemos o nosso. Muitas vezes também os discos não passam nas rádios porque não chegam lá. E falamos aqui da nossa. Há editoras e alguns lançamentos que não se dão ao trabalho de enviar os discos para a rádio. E depois está claro, os seus autores, que muitas vezes são alheios a isso, depois ficam aborrecidos porque não ouvem passar os discos e afinal eles nem sequer lá chegaram. Não é o caso. Exatamente. Da sua editora, muito pelo contrário. A Farol tem feito um excelente trabalho na divulgação. Não, a Farol tem sido uma excelente editora. Eles têm tentado fazer as coisas à medida que vão tendo estes tais entraves de rádios, de algumas. Portanto, eu hoje estou assim um bocadinho a dar este toque, se eu dizer. Claro, claro. Mas, enfim, olha, realmente só tenho tido apoio das rádios mais inesperadas e é por isso que eu acho que podia dar muito mais valor às rádios locais como a vossa e como muitas outras que realmente se esforçam e trabalham e que estão aí arduamente. Acho que as pessoas às vezes não dão o devido valor ao que é o verdadeiro trabalho da rádio. É difícil, vocês estão a horas às vezes pouco convencionais, trabalham horas a mais e acho que devemos dar o devido valor. É a vantagem de quem trabalha com gosto, acima de tudo isso. Obrigado. Tu contas histórias de cavaleiros sem lendas, mitologias serenas, não dá para acreditar. Contos de fadas, princesas e até mais nobre das deuses te convidou para jantar. Ah, mas é assim. Muitas histórias de princesas do norte, planetas distantes do meu sistema solar. Acho de fato que amar é um ato, sempre fará de ti um homem melhor. Ah, mas é assim. Histórias de cavaleiros sem lendas, mitologias serenas, não dá para acreditar. Contos de fadas, princesas e até mais nobre das deuses te convidou para jantar. Ah, mas é assim. E tu não estás tem. Diz-me só o que tu queres, o que só desejas e vês o tempo bem nascer. Diz-me só o que queres, o que pensas, o que gostas, o que queres fazer agora. Diz-me só. Oliveira do Hospital. Só tu. Tenho uma experiência de trabalho com o Rui Veloso. Os últimos anos, basicamente, tem sido com ele. Aliás, é isso que o torna assim mais mediático, estar ao lado enfim, de uma pessoa que já abriu portas há muitos anos. Não é? E o Rui Veloso, de algum modo, também participa neste álbum, neste também, Itu, também. Não é? O Rui tem sido, além de uma pessoa que eu admiro imenso, não é? É ótimo poder tocar com quem eu acho para mim ser o número um em Portugal. E não só, porque acho que o Rui tem um nível mundial também. Acho que tem sido excelente, foi a melhor coisa da vida poder tocar com as condições que o Rui nos dá a todos os aspectos, além de ser um grande amigo. É um excelente músico, eu respeito e com quem aprendi muito. Que me deu a dica, eu passo esta expressão porque acho engraçada, que me deu a dica e a ideia de poder gravar em português, porque eu não vivi muito tempo em Portugal, embora seja português. E tenho todas as influências dos Estados Unidos, onde tive, de Paris, da Suíça, alguns países nórdicos mais acima. Então o Rui uma vez disse-me, olha, porquê que não fazes um álbum em português? Deu-me assim esta ideia, como deu já a várias pessoas. Eu dou-lhe um caso muito recente, um sucesso também de amigos nossos do Porto, que eu sou do Porto, moro em Lisboa, mas sou do Porto, que são os Perfume, por exemplo. O Zito, um grande amigo meu, também cantava em inglês e... O Rui Dades disse, opa, faz lá uma coisa em português, vais ver que resulta, vais ver que é bonito. E pronto, aí está a prova que me cantar em português não é fácil, mas com um bocado de trabalho ainda resulta. Porque é verdade que a nossa língua é um bocado ingrata. Às vezes temos que adaptá-la mesmo muito, muito bem. São muitas horas de trabalho para poder obter sonoridades em português. Mas é lindíssimo quando se consegue. Eu dou-lhe um exemplo, se cantar um fado em inglês não vai soar bem. É tal. Agora temos-lo ouvido em espanhol, agora, não é? Exato, exato. Há agora umas versões. Já não sei onde isto vai parar. Eu só paro para me encontrar. Eles dizem o que queres ouvir. Ouve quem és, respeita-te a ti. Já não sei onde isto vai parar. Eu só paro para me encontrar. Queres ouvir? Ouve quem és, respeita-te a ti. E se eu disser, não passa nada? E se eu disser, és livre como água? E se eu disser, o medo é ilusão? Faz acontecer, só de estar a tua mão. E se eu disser, não passa nada? E se eu disser, és livre como água? E se eu disser, o medo é ilusão? Faz acontecer, só de estar a tua mão. Já não sei onde isto vai parar. Eu só paro para me encontrar. Eles dizem o que queres ouvir. Ouve quem és, respeita-te a ti. Já não sei onde isto vai parar. Eu só paro para me encontrar. Eles dizem o que queres ouvir. Ouve quem és, respeita-te a ti. E se eu disser, não passa nada. E se eu disser, és livre como água. Faz acontecer, só de estar na tua mão. bem a vantagem que hoje em dia não há, já não há tabus na música, né? Pode-se experimentar tudo, pode-se fundir tudo com tudo. Tem essa opinião também? Exatamente, isso é como ver, o meu álbum é um álbum pop. É um álbum mais soul, não é? Mais soul. É, e tenho justamente muita influência soul, do gospel, do R&B, onde eu pude juntar os Flow 212, que são cantores de hip-hop, o Rui Veloso, que é um cantor de blues, e Pedro Brunhosa. Nós, exatamente, vamos falar o piano. Também tem aquelas fusões de jazz. E pronto, tive muita sorte, aliás, mando um grande abraço a eles todos, por me terem ajudado, terem acreditado. Foram escritos, são uns grandes amigos em quem eu tenho muita consideração e respeito. E no caso do Rui em especial, porque já estou com ele há alguns aninhos já, e espero continuar, uma coisa não invalida a outra, e por toda a ajuda e tudo que eu pude aprender ao longo destes anos. A verdade é que o Berg aqui e ali pontua atuando com outros músicos e até participando com eles. O caso, por exemplo, Princesa, com Bossa e Si, foi um excelente sucesso, não é? É uma coisa que lhe agrada fazer, estas parcerias, esses convites que lhe endereçam? Agrada, obviamente, se não houvesse uma empatia com a música, com o artista, porque somos amigos e colegas, já fomos colegas de editora, não o faria, eu faço pura e simplesmente só o que gosto. E no caso da Princesa foi um grande sucesso, foi mesmo um sucesso estrondoso, eu fico contente, só tenho não ter filmado o teledisco, então, isso são outras razões das quais eu não gostaria de falar, pelo menos não em público. Mas pronto, de resto fico extremamente contente que a minha voz tenha estado num sucesso tão, tão grande. Sei que não sei, o mundo é cruel. Às vezes fico fora de hora, nem sequer sei o que é o ideal. Tudo que não digo, tudo que é permitido por ser criança outra vez. Algo em nós vai mudar. Não sei, o mundo é cruel. Às vezes fico fora de hora, nem sequer sei o que é o ideal. Tudo que não digo, tudo que é permitido por ser criança outra vez. Algo em nós vai mudar. Mas não tires o que deres, só assim. O que é que acha que é necessário hoje em dia para que um músico mostre a sua produção? Eu acho que o lado do vídeo, o lado audiovisual é muito importante, porque o audiovisual são dois lados, não é? Estou aqui a confundir-me um bocado, mas as novelas, tudo o que exponha o público, tudo o que mostra ao público de uma maneira fácil e imediata, acho que é a melhor maneira de promover e de fazer passar a música. E acho que em Portugal não temos o problema em Portugal é ser um país demasiado pequeno para tantos artistas, talvez, às vezes. Então daí temos que trabalhar e lutar pela diferença, né? Sendo um bocado originais, sendo uma maneira mais original de mostrar as coisas. Eu acho que há imensos artistas novos que estão a sair agora, dos quais eu faço parte, são da minha geração, e acho que há imensos artistas novos com muita qualidade e com muito bom gosto musical. Sendo-se pouco apoiados, é isso? Sim, eu acho que não pode haver apoio para todos, infelizmente sempre será assim. Correto, mas assim, mas pelo menos o dia tem 24 horas, temos 4 canais de televisão aberto, não é? E se formos ver, o espaço para a música nacional nestes canais é pouco mais do que uma hora ou duas semanais. Exatamente, eu acho que é muito, muito pouco, devíamos apoiar mais a música portuguesa. Atenção, sem excluir, não é? Não, não sou claro, claro, sim. Só a favor da música portuguesa, não é isso, mas temos mais tempo de antena, apostarem mais no que é nacional. Eu acho que em Portugal, eu digo isso porque já vivi fora, percebe? Há sempre este preconceito que é, o que é português não é bom, o que é nosso não presta. Acho que isso deveria mudar. Já era tempo de termos, já está a mudar um bocadinho, mas já era tempo de termos um bocadinho mais de autoestima e de respeito pelo que é nosso. Já várias vezes aqui repeti, às vezes o que é bom passa a ser bom porque alguém lá fora disse que era bom. Exatamente. Eu não sou o que tu queres, não vou onde vais. Eu não vou o que queres, mas penso em ti. Eu não sou o que tu queres, mas eu fico assim. Acho que sou. Bye. Ora, voltando ainda aqui às suas parcerias que tem aqui, já falando aqui em várias, tem aqui o New Max, aqui já há algum tempo atrás, a falar com os vozes da rádio, também pessoal lá de cima do Norte, não é? Diziam, sim, que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece, no meio da música. Todas estas parcerias são fáceis de alcançar para si? Ah, sim. Eu, por acaso, até já conheci o Pedro Brunhosa, o Rui trabalho com ele, por isso foi mais normal, e ele foi uma pessoa que me deu assim um bocado o impulso, a coragem para ir em frente e fazer um disco. No caso dos Flow 212, conhecemos-nos em estúdio, e realmente os vozes da rádio têm razão. Portugal é tão pequenino, toda a gente se conhece, toda a gente, acho que às vezes temos medo de falar ou de pedir alguma coisa, e não devemos ter, não devemos recear de falar, de fazer. Eu acho que cá em Portugal deve estar mais, como é que é de explicar? Eu dou-lhe um exemplo, o meu disco ainda está a ser descoberto, porque não perdi tempo a dizer que ia fazer, eu fiz um disco, então apareceu repentinamente um disco cá fora, estamos agora a promovê-lo. Porque acho que em Portugal falta isso, falta um bocado esse estigma de fazer as coisas e não dizer que se faz. As pessoas realmente se querem conhecer, conhecem-se, isto é tão pequenino, é tão nosso, este pequeno país simpático, podemos perfeitamente trabalhar todos em harmonia, em conjunto, coisa que não acontece muitas vezes, mas já vem vindo a acontecer devido agora a estas fusões, a estes featurings, como se diz em inglês, de junções de estilos, de eu cantar com o Bossa e Si, ou de cantar com o Rui Veloso, ou com o Pedro Brunhosa. Acho que está a modificar, está a melhorar. Acho que estamos a começar a abrir os olhos para a união, se eu se dizer. Do bom caminho, na sua opinião. Exatamente, do bom caminho. Se eu te disser que não esqueci, se eu te disser que penso em ti, espero fazer-te sorrir, espero que possas ouvir. E se eu cantar à lua para te adormecer, espero que possas ouvir, espero que possas sentir. Há um tempo e um momento certo. Dá-me só um minuto. só um minuto. Oh, oh, oh, oh, hey, yeah. Só um minuto. Dá-me só um minuto. Dá-me só um sinal. Um momento para dizer adeus. Dá-me só. Letras e música neste álbum, com exceção de Frágil, uma excelente versão que faz aqui de um tema de Jorge Palma. Obrigado. Enfim, como é que é para si a composição e a produção das músicas? É um parto difícil ou é-lhe fácil compor quer as letras, quer a música? É basicamente, eu como escritor penso sempre pelo lado musical primeiro. Tenho ideias, essas ideias gravo em pequenas demos num pequeno estúdio em casa. E daí começa a fazer o que nós chamamos a pré-produção, ou seja, normalmente as pessoas pensam que pré-produzir é juntar coisas e é justamente o contrário, é retirar coisas. Quanto mais simples for, uma canção deve soar com um piano e uma voz, ou com uma guitarra e uma voz, se assim for, é garantido que vai ser um êxito. Há certos pequenos detalhes, às vezes, que dão um bocadinho mais de... que ajudam a que as pessoas reconheçam. A seguir, dentro dessas melodias, consegue sempre trotear alguma coisa na voz, e quando eu digo trotear uma coisa na voz, são certos sons, às vezes sem palavras, só por simplesmente notas, e que me vão dar depois a ideia da letra que poderia lá estar. Estou a falar a nível de sílabas, a nível de versos, percebe, de rimas. Exato. Então é mais ou menos por aí. A seguir tento que isso seja um bocado coerente com uma letra de uma história, do dia-a-dia, de várias coisas. Eu acho sempre piada às pessoas que dizem que a inspiração que vem dali, que têm que fazer isto. Não, não se pode ir contra a inspiração. É uma coisa que está lá, de repente, tem que separar o carro numa autoestrada, salvo seja, ou na berma, e gravar logo para o telemóvel, porque senão se esquece e tudo passa. É mesmo muito espontâneo, deve ser espontâneo e da maneira mais simples possível. Estou frágil. Braço no ombro, eu preciso de alguém. Tome conta da gente, não me doa ninguém. É frágil, yeah. Sinto-me frágil. Faz um sinal qualquer se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, hey, yeah. Sinto-me frágil. Frágil. Esta noite estou tão frágil. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Está a saber mal este whisky de malte. Adorava estar in. Estou-me a sentir frágil, oh, hey. Sinto-me frágil. Acompanha para casa, já não aguento mais. Deposita na cama os meus restos mortais. Frágil, yeah, yeah. Esta noite estou tão frágil. Oh, yeah. Frágil. Já nem consigo ser ágil. Oh, oh, no, no, no, oh, oh, oh, yeah, yeah. Frágil. Thank you. emoções. Produz, este álbum tem trabalho de produção de quanto tempo? Um ano, um ano e meio? Quase um ano. E a gravação foi sendo feita ao tempo ou foi para estúdio com esta menção de que tenho que gravar isto? Não, a gravação foi feita em vários estúdios. Uhum. Foi feita em Matosinhos com um grande amigo meu, que é o Nuno Meireles, um grande produtor, que coproduziu este disco comigo, que é, não sei se penso que conhece, os Expensive Soul. Exatamente, sim. E o Max também ajudou. Portanto, eu tive vários amigos e tive a ajuda de um grande compositor de Leiria, que é o Nuno Junqueira. Também aqui eu mando um grande abraço, que fez o tema Palavras comigo. E como está a ver, olha, esse tema conseguimos gravá-lo com um telemóvel. A primeira ideia no aeroporto nos Açores, está a ver? Perfeito. Foi assim mesmo. Eu vou ter que dizer isto, é o tema que mais gosto no disco. Portanto, eu gosto. Então. Abençoado telemóvel. Exatamente, é que bem-nos bem chafou nessa altura. Se estiver só, não tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima em lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. E se não aguentares mais, aqueles que mais amas quando eles vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção para ti. Tenhas dó e vai, segue o teu caminho. Toca em mim e rima em lá, porta aberta, mas não estás sozinho. Só um ar de sol. Amas quando eles vão. E há uma guitarra que toca a emoção. Não tenho grande coisa, mas tenho esta canção. Palavras é uma história bastante triste e profunda, mas acho que toca a toda a gente, né? Claro, talvez por aí todos nós podemos identificar. Aliás, a vantagem que tem um músico e alguém que faz um disco é que a partir do momento que o fez, deixa de ser seu, não é? Cada um sente-o à sua maneira. Exatamente, exatamente. Aí, a música é de todos. Aí entra muito o feedback que vai ter nos espetáculos ao vivo. Está na expectativa disso? Os espetáculos ao vivo, sim, já há vários pedidos, o que é ótimo. Nós também estamos em turnê com o Rui Veloso e vou continuar a tocar paralelamente, uma coisa não impede a outra, até porque temos a mesma agência, não é? Então aí nunca há o perigo de ter um concerto em cima do outro. Uhum. Portanto, nós a partir de setembro vamos promover o álbum, fazer a campanha do álbum, o teledisco, e vamos ter uma pequena turnê para ir uns 30, 40 espetáculos em teatros, anfiteatros, nos coliseus. E eu gostava de ver agora com a agência como é que vamos poder repartir homogeneamente isto pelo país inteiro. E as ilhas também. Há mais no som que num lugar. Uma casa. Star, O palco mais agrada? Estou a falar de salas intimistas ou espaços abertos? São salas intimistas, são pequenos teatros. Uhum. Os coliseus estão sempre, vão ser feitos, talvez uma filmagem até. E todos os espaços, assim, um bocadinho mais, não digo pequenos, mas até 2 mil, 3 mil pessoas nos maiores e nos mais pequenos, a 200 a 500 lugares. Vai ser um lado intimista, mas também há o lado elétrico. Vai ser para o verão que vem. Vamos ter os tais festivais, esses concertos maiores. Oh! Voltamos atrás, porque, enfim, deixei passar há pouco a questão do Frágil. Porquê Jorge Palma e porquê o Frágil? É um tema que já gostava ou, de algum modo, sim, entendeu que lhe podia dar uma roupagem interessante? Sim, eu adoro Jorge Palma, gosto praticamente todos os temas dele. O Frágil, penso que pela sua popularidade, e foi um tema que se prestava àquele género de gravação, de beat, o beat, ou seja, a batida do tempo da canção. Eu quis fazer uma versão mesmo diferente, que há muitas pessoas a fazerem a mesma versão, com os mesmos compassos, os mesmos acordes, a estrutura. E aí fiz aqui uma pequena homenagem ao Jorge Palma, de quem eu sou fã, mando um grande abraço também. Ah, é lindo. Então que tal um dia ter esse desafio de, enfim, de vê-lo ao vivo com o Bairro do Amor? Ai, sério, isso era um grande desafio. Eu vou-lhe dizer o tema que eu mais gostaria de gravar. Uhum. É, chama-se Bem-vinda Sejas Maria, é do lado lunar, não é do Palma, é do Rui Veloso. Uhum. Mas o Rui interpretou aquilo de tal maneira, é tão intenso e tão bem cantado e executado, que não há uma possível... Tudo o que alguém fizer nunca será bom como aquilo. Exato, então eu achei que não teria a altura de fazer. Falamos de um tema dedicado à filha, correto? Exatamente, à Maria. E os temas de Jorge Palma é um bocado idêntico, são obras de arte, são temas de tal maneira bem feitos que é... Eu escolhi assim o mais simples, o que está mais no ouvido, e dei-lhe um ar assim mais divertido, dançante, preferir por esse lado, percebe? Estamos a falar de grandes compositores, grandes músicos, são os dinossauros, não é? São os nossos grandes músicos, e pronto, é sempre uma responsabilidade. Previsões de espetáculos, que já os aqui anunciou, sabemos qual é, supostamente neste momento, no que diz respeito ao entendimento da música. Agora há aqui uma pergunta que fazemos sempre. Imagino que vinha aqui ao Oliveira do Hospital, aliás, está convidado a vir aqui ao Oliveira do Hospital, mas que vinha cá fazer um concerto e que lhe podiam dizer assim: olha, escolha para vir consigo duas bandas ou dois músicos. Quem é que o Berg escolheria? Ah, escolheria o Rui Veloso e o Pedro Abrinhosa, provavelmente. Isso era fantástico. Temos que pensar nisso brevemente. Vamos a isso. Agora, a partir de setembro lá aí estaremos. Está agora um desafio diferente. Imagino que alguém lá fora... Eu convidava o Berg para fazer uma primeira parte. Quem gostaria que o convidasse a que o Berg fizesse uma primeira parte? Eu, indiscutivelmente, eu sou fã de Sting, tenho muitas influências dele. Uhum. Era com quem mais gostaria de tocar, de trabalhar. Tive a oportunidade de conhecer o Sting no Rock in Rio, quando tocamos cá com o Rui Veloso, tocamos 2 anos. Uhum. E é uma excelente, excelente pessoa. Como que é, está a ver a simplicidade prima quando se é... Quando se é assim, é essa vida toda, não é? Mesmo, fiquei mesmo muito, muito, muito pasmado, se ele dizer, com a atitude dele. Uma pessoa extremamente simpática, muito educado, um talento enorme. Conhece a autobiografia dele, não? Do Sting? De Sting. Sim, mas assim, por alto. Uhum. É um livro que eu recomendo vivamente, em que ele fala várias experiências, na altura dos Police ainda. E, de facto, é um livro extremamente interessante de ler, de seguir. Exato, além de mais, é um artista que escreve muito bem, porque ele foi professor. Uhum. Exato. Inclusive é de literatura e de inglês, não é? Por isso é um excelente artista, muito completo. Ela ri ao acordar para mim e o momento nunca mais passou. Ela tem aquele jeito assim. Faz de mim dançar, mas há um lugar bem no meu coração, como a canção para ti. Nunca deixas de amar. Se não estiveres cá, o que vai ser de mim? Se não estiveres cá, vai ter fim. abraços me falta quando não estás aqui. Se não estiveres cá, se não estiveres cá, se não estiveres cá. Estamos no mês do Woodstock, dos 40 anos do Woodstock. Se tivesse que fazer uma apresentação ao vivo, que temas é que escolheria neste momento? Temas deste álbum, do primeiro álbum homónimo ou dos STS? Eu escolheria alguns dos STS e acho que poria todos os temas deste álbum. Vamos fazer aqui, montar um Woodstock à nossa maneira. Sim. No dia do Woodstock em que o Berg iria participar, que outras bandas iriam participar consigo? Para ficar tudo muito homogéneo. Ah, eu gostaria de ter outras bandas da minha geração, mais novas. Uhum. Pensei, olha, os Clã, de quem sou amigo e que adora, das minhas bandas preferidas. Os Ornatos Violeta, que eu uhum. também gosto. Agora teria que ser o Foz Bandido, eventualmente, não é? Já terminaram, exato. Infelizmente, eu espero que eles voltem. Uhum. E rápido, que é das minhas bandas preferidas, como os Clã. Uhum. Eu diria talvez, certamente os Flow 212, uhum. pela sua dinâmica, está a ver como eu tenho este lado polivalente, eu exato. Adoro todo tipo de música, ainda, os buracas são sistema. Exato, ainda não falámos com os Flow 212, é uma pena, mas ainda iremos fazê-lo, mas falámos deles há precisamente um mês com o TT, portanto, que também participou exatamente. No álbum deles e vice-versa, não é? Nós estivemos em vários festivais agora de verão com eles e o TT esteve presente também. Eu confesso que não conheço bem o trabalho dele, o TT, mas penso que é do pouco que ouvi, gostei, é bastante animado, tem uhum. uma onda muito, muito boa. Saiu há um mês, Mais Que Uma Razão, segundo o álbum dele. Berg, muito obrigado pelo disponível que esteve a passar aqui na Boa Nova. E enfim, a porta está aberta para quando, se não for antes, para o próximo disco. Ok, obrigadíssimo. Obrigado a nós. Tenho para dar, se não posso esquecer o que tenho a fazer. Não posso parar, mas parar é morrer. Mas eu quero travar o que estão a fazer. Há um momento em que tu vais querer dar tudo o que tens e o que não tens. Há um momento em que tu vais querer. Um pouco mais profundo. Tu e eu vamos mudar o rumo. Basta ser um pouco mais profundo. Yeah. Não posso deixar abusar do poder. Calar e consentir para mim é perder. Eu não posso deixar o que tenho para dar. Já não posso esquecer o que tenho a fazer. Tu e eu vamos mudar o mundo. Basta ser um pouco mais profundo. Tu e eu vamos mudar o rumo. Basta ser um pouco mais profundo. Tu e eu vamos mudar o mundo. Basta ser um pouco mais profundo. Mudar o rumo, basta ser um pouco mais profundo. Tu e eu numa ilha perdida, nós dois equivalemos a uma vida. Tratar como uma rainha, pôr-te na primeira linha, mostrar que não estás sozinho. Simplesmente sentir o teu toque, não existe quem mais me provoque. Me derreto com o teu sotaque, nós dois género Bonnie and Clyde. Baby, tu e eu, somos dois unidos numa só voz. Os teus lábios juntam-me, estou aproveitando o momento que é bom voz. 212 curva, full do anel, para sempre fiel. Teu corpo sensual, tua pele de cristal, uma doce de mel. Não importa o tempo, eu me contento só com um sorriso. Pode ser lento, mas escuta, baby, quero um kiss. Não vivo sem ti, não mudas, não vi o mundo meu. Sussurro bem sweet no teu ouvido.